Ficheiro 93, página 753, capítulo 38, Um pacto com o diabo. O catarro instalou-se em Edimburgo como a nuvem de chuva fria que encobria a vista do castelo na sua colina. Uma torrente pluvial escorria dia e noite pelas ruas, e se as pedras da calçada estavam temporariamente limpas da imundície e do esgoto, o alívio do mau cheiro sendo mais do que contrabalançado pelos carros de expectorações que lameavam cada quintal e cada beco, para além da nuvem sufocante de fumo das lareiras que invadia toda a sala, desde a altura da cintura até ao teto. Apesar do frio e desolador como estava o tempo do lado de fora, vi-me a passar bons momentos caminhando pelos terrenos de Holyrood e Canongate. O rosto, encharcado de chuva, parecia preferível a pulmões impregnados de fumo e de ar empestado de germes. O ruído de tosses e espirros percorria o palácio, embora a reserva da presença requintada de Sua Alteza fizesse com que a maioria dos encatarrados cuspisse para lenços imundos ou para as lareiras de azulejos de Delft, em vez de o fazer para os lustrosos soalhos escoceses de carvalho. A luz cessava cedo naquela época do ano e iniciei o regresso a meio da High Street a fim de chegar a Holyrood antes do anoitecer. Eu não tinha absolutamente receio nenhum de um ataque na escuridão, mesmo que ainda não fosse conhecida nessa altura por todas as tropas jacobitas que ocupavam a cidade. O horror dominante ao ar fresco mantinha todos dentro de casa. Os homens que ainda estavam suficientemente saudáveis para deixar as suas casas em trabalho terminavam apressadamente os seus afazeres antes de mergulhar com satisfação no santuário da taberna de Jenny Ha. Ali permaneciam, aconchegados e aninhados num ambiente quente e abafado, onde o cheiro da madeira úmida, dos corpos não afetos ao banho, do uísque e da ginginha quase conseguia sobrepujar o fumo fétido da lareira. O meu único temor era tropeçar no escuro e partir um tornozelo nas pedras escorregadias. A cidade era iluminada apenas pelos fracos lampiões das sentinelas e estas tinham o hábito desconcertante de se abrigarem de vão em vão de porta, aparecendo e desaparecendo como vagalumes. E às vezes sumindo-se completamente por meia hora, quando o portador do lampião se lançava pela World's End adentro, no fim de Canongate, para um gole salvador de cerveja quente. Olhei para a fraca claridade acima da igreja de Canongate, calculando quanto tempo restaria até escurecer. Com sorte, teria tempo de passar na farmácia do Sr. Ho. Embora não oferecesse nenhuma das variedades encontradas no empório de Raymond em Paris, o Sr. Ho tinha uma boa provisão de castanheiro da Índia e de casca de um tipo de olmo usado como emoliente, e em geral era capaz de me fornecer menta e uva e espinho também. Nesta época do ano, a sua principal fonte de rendimento vinha da venda de bolas de cânfora, consideradas um excelente remédio para constipações, catarro e tuberculose. Se não era mais eficaz que os remédios modernos para gripes, refleti, não era pior e ao menos possuía um cheiro agradável e revigorante. Apesar do predomínio de narizes vermelhos e rostos pálidos, as festas eram realizadas no palácio várias noites por semana, quando a nobreza de Edimburgo saudava o seu príncipe com entusiasmo. Mais 2 horas e os lampiões dos lacaios que acompanhavam os convidados a caminho do baile começariam a tremular pela High Street. Suspirei perante a ideia de mais um baile frequentado por cavalheiros espirrando e prestando as suas homenagens com vozes roucas de muco. Talvez fosse melhor eu acrescentar um pouco de alho à lista. Usado no medalhão para perfume em volta do pescoço, acreditava-se afastava doenças. O que realmente fazia, eu imaginava, era manter os amigos doentes a uma distância segura, igualmente satisfatória do meu ponto de vista. A cidade estava ocupada pelas tropas de Carlos e os ingleses, embora não sitiados, estavam pelo menos isolados no castelo mais acima. Ainda assim, notícias de duvidosa veracidade tendiam a circular em ambas as direções. Segundo o Sr. Ho, o boato mais recente era que o Duque de Cumberland estava a reunir tropas ao sul de Perth com a intenção de marchar para norte quase de imediato. Eu não fazia a menor ideia se tal era verdade. Na realidade, duvidava, não me lembrando de nenhuma menção a atividades de Cumberland antes da primavera de 1746, que ainda não chegara. Ainda assim, era impossível ignorar o boato. A sentinela no portão cumprimentou-me com um sinal de cabeça, tossindo. O som foi reproduzido pelos guardas de serviço nos corredores e patamares. Resistindo ao impulso de balançar a minha cesta de alho diante deles como um incensório enquanto passava, subi as escadas para a sala de visitas vespertina, onde fui admitida sem reservas. Encontrei Sua Alteza com Jamie, Enies MacDonald, O'Sullivan, o secretário de Sua Alteza, e um homem sombrio chamado Francis Townsend, que ultimamente havia caído nas boas graças de Sua Alteza. A maioria espirrava e tinha os narizes vermelhos. Escarros lambuzavam a lareira diante da graciosa cômoda. Lancei um olhar penetrante a Jamie, que estava desmoronado, exausto, na sua cadeira, o rosto pálido e desanimado. Acostumados às minhas incursões pela cidade e ansiosos por qualquer informação referente aos movimentos dos ingleses, os homens ouviram-me com grande atenção. Estamos imensamente agradecidos pelas suas informações, Sra. Fraser, disse Sua Alteza, com uma reverência cortês e um sorriso. Por favor, diga-me se existe alguma forma pela qual a possa recompensar pelos seus generosos préstimos. Existe sim, disse eu, aproveitando a oportunidade. Quero levar o meu marido para a cama, agora. Os olhos do príncipe arregalaram-se ligeiramente, mas logo se recompôs. Não tão contido, Enies MacDonald irrompeu num acesso de tosse estranhamente abafada. O rosto branco de Jamie ficou repentinamente vermelho. Espirrou e enterrou o rosto num lenço, os olhos azuis lançando faíscas na minha direção, por cima das dobras do linho. Ah, o seu marido, disse Carlos, recompondo-se galhardamente e enfrentando o desafio. Um leve rubor tingiu-lhe as faces. Ele está doente, frisei eu com uma certa aspereza. Certamente pode constatá-lo, não? Quero que ele vá para a cama repousar. Ah, repousar, murmurou MacDonald, como se falasse consigo mesmo. Busquei palavras suficientemente educadas. Lamentaria privar temporariamente Vossa Alteza da presença do meu marido, mas se ele não puder descansar o suficiente agora, é provável que não continue a servi-lo por muito mais tempo. Carlos, recuperado do seu desconforto momentâneo, parecia agora achar divertido o evidente embaraço de Jamie. Sem dúvida, disse ele observando Jamie, cujo semblante agora desbotara para uma espécie de palidez matizada. A contemplação dessa perspectiva, tal como descrita pela senhora, deixar-nos-ia profundamente aborrecidos. Inclinou a cabeça na minha direção. Que o seu desejo seja cumprido, minha senhora. Cher James tem licença para se ausentar da nossa presença, até estar recuperado. Por favor, leve o seu marido para os seus aposentos de imediato e adote todas as medidas de cura que lhe pareçam apropriadas. O canto da boca do príncipe contorceu-se repentinamente e, tirando um grande lenço do bolso, seguiu o exemplo de Jamie e enterrou a metade inferior do rosto no lenço, tossindo delicadamente. É melhor ter cuidado, Alteza, avisou MacDonald, um tanto escarninho. Pode apanhar a enfermidade de Jamie. Pode-se desejar ter metade das queixas do Sr. Fraser, murmurou Francis Townsend, sem qualquer esforço, para esconder o sorriso irónico que o fazia parecer uma raposa num galinheiro. Jamie, agora lembrando fortemente um tomate queimado pelo frio, levantou-se bruscamente, fez uma reverência ao príncipe com um breve obrigado, Alteza, e encaminhou-se para a porta, segurando-me pelo braço. Solta-me, rosnei, depois de passarmos pelos guardas na antecâmara. Estás a torcer-me o braço. Ótimo, murmurou ele. Assim que estivermos a sós, vou torcer-te o pescoço. Mas notei o canto torcido da sua boca e percebi que a raiva era apenas de fachada. Uma vez nos nossos aposentos, com a porta bem trancada, puxou-me para si, recostou-se contra a porta e soltou uma gargalhada, a face pressionada contra o cimo da minha cabeça. Obrigado, Sassenach, disse ele, ligeiramente ofegante. Não estás zangado? Perguntei, a voz um pouco abafada no peito da sua camisa. Não tive intenção de te constranger. Ora, não tem importância, disse ele soltando-me. Meu Deus, eu não me teria importado nem que tivesses dito que pretendias deixar-me arder no meio da grande galeria, desde que eu pudesse largar Sua Alteza e vir descansar um pouco. Estou farto do sujeito e doem-me todos os músculos. Um repentino acesso de tosse sacudiu-o e recostou-se de novo contra a porta, desta vez para se apoiar. Estás bem? Pus-me na ponta dos pés e coloquei a mão sobre a sua testa. Não fiquei surpreendida, mas um pouco alarmada ao sentir como esta estava quente, sob a palma da minha mão. Estás com febre? Disse eu em tom acusador. Sim, bem, toda a gente está com febre, Sassenach. Disse ele um pouco agastado. Só que uns estão mais quentes que outros, certo? Não te tentes esquivar, retorqui, aliviada por ver que ainda estava suficientemente bem para tentar argumentar. Despe-te e não digas nada, acrescentei energicamente, ao ver o riso que se formava enquanto ele abria a boca para ripostar. Não tenho absolutamente nenhum plano em relação à tua carcaça doente, para além de a enfiar num camisão de dormir. Ah, é? Não achas que o exercício me iria fazer bem? Brincou, começando a desapertar a camisa. Pensei que tinhas dito que o exercício era saudável. O seu riso transformou-se repentinamente num acesso de tosse rouca, que o deixou afogueado e sem respiração. Ele deixou a camisa cair ao lado e quase de imediato começou a tremer de frio. Demasiado saudável para ti, meu caro. Enfiei o camisão de lã grossa pela sua cabeça, deixando que se debatesse para o vestir, enquanto lhe tirava o quilo de sapatos e meias. Santo Deus, os teus pés parecem blocos de gelo. Podias aquecê-los para mim. Mas os seus dentes rangiam e ele mal conseguia pronunciar as palavras. Assim, não esboçou qualquer protesto quando o conduzi até à cama. Estremeci em demasia para falar, quando consegui tirar um tijolo quente do fogo com o auxílio de tenazes, envolvê-lo numa flanela e enfiá-lo debaixo dos cobertores junto aos seus pés. Os tremores de frio foram intensos, mas breves, e ele estava de novo sereno quando coloquei uma panela de água a ferver com um punhado de menta e groselha preta. O que é isso? Perguntou ele desconfiado, cheirando o ar quando abri outro recipiente da minha cesta. Não estás à espera que eu beba essa coisa, pois não? Tem cheiro de pato, que ficou pendurado tempo demais. Quase acertaste, disse eu. É a gordura de ganso misturada com cânfora. Vou esfregá-la no teu peito. Não. Puxou os cobertores até ao queixo para se proteger. Vou sim, disse eu com firmeza, avançando com determinação. No meio dos meus esforços, percebi que tínhamos uma plateia. Fergus estava parado, do outro lado da cama, observando os procedimentos com grande fascínio, o nariz escorrendo livremente. Retirei o joelho da barriga de Jamie e estendi-lhe um lenço. — E o que estás tu aqui a fazer? — perguntou Jamie, tentando puxar a frente do camisão de novo para baixo. Sem parecer desconcertado pelo tom pouco amistoso da saudação, Fergus ignorou o lenço oferecido e limpou o nariz à manga da camisa, fitando com arregalada admiração o peito brilhante, largo e musculoso à mostra. O senhor magro mandou-me vir buscar um pacote que diz que o senhor tem para ele. Todos os escoceses têm assim tantos pelos no peito, milord. Santo Deus, esqueci-me completamente dos despachos. Espera, eu mesmo vou levá-los a Cameron. Jamie começou a tentar sentar-se na cama, um processo que levou o seu nariz até bem perto do local dos meus recentes esforços. Cruzes! abanou-se com a aba do camisão, numa tentativa de dissipar o cheiro pungente, e depois olhou-me fixamente com ar acusador. Como é que vou tirar este fedor de mim? Esperas que eu saia na companhia de outras pessoas, cheirando a ganso morto, Sassenach? Não, não espero, respondi. Espero que fiques deitado, quietinho na cama, a repousar, ou tu é que serás um ganso morto. Eu própria esbocei um olhar furioso, de suficiente intensidade. Eu posso levar o pacote, milord, assegurava-lhe Fergus. Não vais fazer nada disso, contrapus, notando o rosto afogueado e os olhos excessivamente brilhantes do rapaz. Coloquei a mão na sua testa. Não me digas, disse Jamie sarcasticamente. Também está com febre? Está, sim. Oh! Exclamou para Fergus com sombria satisfação. Agora vais ver o que é ser besuntado. Um breve período de intenso esforço resultou em Fergus, enfiado debaixo dos cobertores, no seu catre junto à lareira, gordura de ganso e chá medicinal quente, profusamente administrados aos doentes, e um lenço limpo depositado sob o queixo de cada um. Pronto, disse eu, lavando escrupulosamente as mãos na bacia. Agora eu vou levar esse precioso pacote de despachos ao Sr. Cameron. Vocês os dois vão repousar, tomar chá quente, repousar, assoar o nariz e repousar por essa ordem. Entenderam? A ponta de um nariz longo e vermelho surgiu, quase invisível acima dos cobertores. Oscilou devagar de um lado para o outro, enquanto Jamie acenava com a cabeça. Embriagada pelo poder, observou para o teto com desaprovação. Que atitude tão pouco feminina! Dei-lhe um beijo na testa quente e tirei o meu manto do cabide. Como conheces mal as mulheres, meu amor? Disse-lhe eu. Ewan Cameron era responsável pelas chamadas operações de informações em Holyrood. As suas dependências ficavam no extremo da ala oeste, escondidas perto das cozinhas. Propositadamente, imaginava eu, já tendo testemunhado o seu apetite voraz em ação. Talvez uma ténia, pensei, vendo o semblante cadavérico do oficial, enquanto ele abria o pacote e examinava os despachos. Tudo em ordem? Perguntei após alguns minutos. Tive de conter a necessidade automática de acrescentar senhor. Arrancado aos seus pensamentos, ergueu bruscamente a cabeça dos despachos e piscou os olhos na minha direção. Ah! De volta a si mesmo, sorriu e apressou-se a pedir desculpas. Peço perdão, senhora Fraser, que indelicadeza a minha. Distrair-me e deixá-la aí de pé. Sim, tudo parece estar em ordem. Muito interessante, murmurou para consigo mesmo. Em seguida, repentinamente tomando de novo consciência da minha presença, disse: poderia fazer a gentileza de dizer ao seu marido que eu gostaria de discutir estes despachos com ele o mais breve possível? Sei que está doente, acrescentou com cautela, evitando os meus olhos. Aparentemente, Enies MacDonald não precisara de muito tempo para fazer um relatório da nossa entrevista com o príncipe. Está assim, assenti laconicamente. A última coisa que desejava era que Jamie saísse da cama e ficasse a analisar despachos dos serviços de informação a noite inteira, com Cameron e Lockhill. Isso seria tão mau quanto ficar a dançar a noite inteira com as damas de Edimburgo. Bem, provavelmente não tão mau assim, corrigi-me recordando as três meninas Williams. Estou certa de que ele virá vê-lo assim que estiver em condições, disse juntando as pontas do meu manto, transmitir-lhe-ei a mensagem. E transmitir-lhe-ia no dia seguinte, ou talvez depois do dia seguinte. Onde quer que as forças inglesas se encontrassem no momento, eu tinha a certeza de que não estavam a menos de 200 quilómetros de Edimburgo.